50, o quilo Romeu Oscar, confere. Romeu Oscar, está autorizado para Morro de São Paulo, 1000 pés, da 197 com curva direita, subida a corredor Axé, após caixa pregos, aciona transponder padrão 0153, no controle 120, decimal 8, torre 118, 95. 1637, está autorizado pela pista ingressar na Charlie, Índia. Na Índia vai chamar o solo 121, decimal 9. Charlie, Índia, na Índia, solo 1219. Foi o motivo, por gentileza, 1637? Ar-condicionado da aeronave. Sim. No 18, decimal 9. Camarada. Boa tarde, vai passar Yankee Serra Serra. Oi, Salvador, confia o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, continue a aproximação, pode falar de Itapuã, ajuste no 01. Autoriza prosseguir direto para em Imagem, presente? Agilizando, autorizado, cruzamento, deixa aproximação, menos 028, Yankee Serra Serra. Agilizar o Serra. Torre 1327, autoriza de imediato decolagem da 10. Afirmativo, não vai ter que retornar mais, 1037. É negativo o retorno, 1037. Gente, está autorizado o decolagem da 10, vai ser 130 graus, 109. Livre decolagem da 10, 1037. 50 de autonomia, alternando Recife. Parte principal, correção parte 3, parte principal, segunda direita via Índia Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 11. Então, bom, boa tarde, 356-27. Gente, parte principal Índia, ponto espera da 10, torre 1895, 356-27. Um helicóptero que está cruzando o eixo de aproximação, a 500 pés não interferir com o seu pouso. O ajuste no 09. 1011, frente da aeronave, aguardando pista livre, 5446. Final da 10, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, pode ir na final da RMA? Na final da RMA, pode parar, Yankee Serra Serra. Má, botar de montão. Posso ser dado ingresso, posso observar no 7N, pronto. Falou, Salvador, boa tarde, 3155. Gente da informação Oscar, solicita Guarulhos, nível 340. 355 Guarulhos, nível 340, está autorizado. A aerovia é o Pezulu 44. Até Nilsa. Após Nilsa, Novembro, Índia, Lima, Serra Alfa, Nilsa, após direto, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva direita, na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5-1-1-1 e o controle 120, decimal 8. 5627, mas tem quanto está dando 0? Será? 4-0. Rota Apresulo 44, até Nilsa. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, transição Leda, Leda após DCC EUD. Transponder 5-1-1. Boa, prossiga na Proa de Mari, desça para 4000 pés, o altímetro 1011. 4.1, 9.0, 1.1, Rádio Mari. 63 no 4, prosseguindo a descida. Puxa na M3 e no 4, desça para 2.000 pés. Está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000, reportará, obrigado. 1.649, chame centro Recife, 1.3325, alterna 251. 1.3325, 251, é isso? Afirmo, bom voo. Obrigado, bom trabalho, senhor. Controle o... Ibama 07, próximo ao farol de Itapuã. Ibama 07, torre 118, decimal 95. Ibama 07. 07. Gama 07, repete no farol de Itapuã, ajuste no 01. Gama 07, no farol de Itapuã. Gama 07, confirma a intenção de pouso na pista 35, pista 17. O vento em Salvador é 110 graus, 109. Pode pousar direto no Parque de Israel pela 17. Gente, então dá presente, tá visual com o tráfego da Trífera, curtíssimo? Gente, tá presente, tá autorizado direto para o GRE, repórter na final do GRE, o ajuste no 01 no IBAMA 07. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge, já intercepta Upper Zulu, 16, aciona 5131, o controle 120, decimal 8. Farol de Itapuã, prosseguindo para a final da 17, sem livre decolagem na pista 17, o vento 1 no 0 graus, 109. Noite, me pronto, flex 9. 27 ali, mantém cancelando 0. Chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1 a 0, 1 a 1. 1 a 0, 1 a 1, 4 mil pés, pouso 0. O trip 5241, suba restrita ao nível 140, ok? Restrição em poste para o centro Recife. Terceiro central, nível 140, 35241. Chame agora o mesmo, em 1288, alternando 1353, o triplo 5241. 1288, secundária. 1935, decimal 3. 1335241, obrigado, boa. Boa. Gente, o hotel Lima Tango, frequência livre para coordenação, Tango. Livre para coordenação, vai chamando os homens no hotel Lima. Salvador, boa tarde, para passar no Tiro Mundial. Tiro Romeu Oscar, controle Salvador, prossigo no meu pés no corredor Axé, reportando fora da barra. Volta na farol. Mike Arco Delta ingressando na CTR dentro de instantes, missi descida para 500 pés, comprou do farol de Itapuã. Utilizador, 6314. 6314, completa LS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. 08, obrigado, amanhã. Oi, boa tarde, Oxenar 6314, ILS, Zalcona 0. Oxenar 6314, boa tarde, a Fátima está no machado travado. Reportará agora 2:23. Controle Salvador, trip 5627. Trip 5627, contato, radar na decolagem, suba 190, saída Puca. 190 Puca, 5627. Pino, Inhamaro, Inhamaro, Tango. Gente, frequência livre, Tango. Salvador, 6327. 627, prossiga. Gentileza, coordenação Recife, nível final 180, enquanto possível voar em Elza. Copiado, solicite agora ao mesmo em 13325, alternando 251, hoje é 6327. 3325, 251, 6327, obrigado, bom trabalho. Uma centena com 11 nós. Livre pouso no 0, 6314. Eco, Sierra, Eudes. Após Eudes, intercepta a Upper Zulu 44 e prossegue conforme rota do plano de voo. Copiada, após desvio, voo e pelô, o gol no 055. Sim, ele vai lá pelo, 055 após desvio. Salvador, muito boa tarde, boa noite, 5 vibra 2, 5, para 160, informação alta. Salvador, 25, boa tarde, prossiga na chegada Bom Fidessa para o 050. Para o táxi 6321 da Oxané, temos 117 a bordo, alternando Goiânia com 4 horas e 30. Fátio principal, voz Índia e Alfa, espera dar um 0 torre 118, decimal 95, altímetro no 011. Bom voo e boa tarde, Oxané 6321. Ei, livre táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, QNH 1011. Muito obrigado, bom trabalho. Esquerda livre. Salve Salvador, 3155, passo para o pushback acionamento, faltam. Jânico, equipe do solo, após a passagem retaguarda do Airbus da Avianca, após o mesmo livrar, está livre, chame táxi na 3155. Após a passagem da Avianca, inicia o pushback acionamento, está 6314, no solo 52, direita 121, no decimal 9. Obrigado, boa tarde. Negativo, após desvio direto pelo, o gol 1925. Após desvio pelo. Polimed 4, prossiga para 2000 pés, está autorizado o ILS X-Ray, reporte no localizador, o altímetro 1091 agora. 2000 ILS X-Ray, 1091, reporta no localizador Unimed 4. Como é ótica, frequência livre para a coordenação. Boa tarde, prossiga. Dois cinco dois meio, boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para o 070. Mari, autorizado ao 070, desce para o Mike Eco Delta, copiado, chame turno 18, decimal 95. Taxa Prevos, aciona padrão 0123. O controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. 011, vento 110 graus, 109. 0011, reportará no farol de Capão. Confirme pessoas a bordo. 208 895 para Summit Taxi Ecológica, 1011 agora no altímetro, bom voo e boa tarde, Quebec Serra. Operadores aqui no início da cabeceira 10. Direito. Não, eles estão exatamente no alinhamento do eixo de decolagem aqui. Se a gente der potência, vai nele, o Jet Blast. Gente, eles estão ali sem autorização, só um instante. Do Airbus Gatan, ingressando no parte 3. Após prossegue via Juliette, portão 10, portão 10, hoje na 63 e no 4. E no Traverso 08 vai observar a viatura do Follow Me para guiá-lo até o portão 10, ok? Ok, gente, aqui quando o livro Montan vai prosseguir, Traverso 8 encontra com o Follow Me e segue para o número 10, obrigado. Contigo. Quebec Center, autorizado para parra, para ingresso. Ô, Mike Eco Delta, farol de Itapuã. Mike Eco Delta, da presente, está autorizando Girabac pela direita, pode ser no final da ONU 7. Para a final da ONU 7, Mike Eco Delta. Controle Salvador, voo 97, nível 230, informação ótima. Ele já tá livre? Ah, é o quarto. Prossiga na chegada Bonf e desça para o 070. Prossegue Bonf, nível 070, voo 97. Serra Monte, sou eu, aí temos um tráfego no seu 7. No 095, referência de usuários, agora 56 milhas no oeste do Rio Salvador. Prossiga com referência de usuários 095 na Miscuta, Índia Tango Eco. Estabilizado no localizador Unimed 4. Unimed 4, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 95. 18, 95, boa tarde. Gol. Unimed 4. Unimed 4, boa tarde, continua a circulação, reporte iniciando, mas já travado. Gente, reporte externo. Puxa na 6321, decolado ao 57, controle 120, destino 8, bom voo. 208, obrigado. Decolado para Romeu Lima, prossiga. Está decolado do Sierra Índia Lúcia, por destino de Salvador, garante a borda, acionado 0140. Gente, reporte visual com campo. Vai reportar, Lima. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 6321 Del Chané, decolou na sua escuta, sai da água. Chané 6321, contato radar, soltar nível 360, perfil Arboa. 360, água. Gona 055, reduza para aproximação, segue tráfego 4 milhas e meia, um Bravo Eco 9, Gona 30 de grau. Já está reduzindo, Gona 055. Delta livre pouso, pista no 7. Gol 075, desça para nível 050. 050, Externo, trem de pouso embaixo travado, o Unimed 4. Unimed 4, continua a aproximação, salvo helicóptero para pouso na pista adjacente, não interfere com seu pouso, vento 130 graus, 129, livre pouso na pista 10. Gente, livre pouso da 10, Unimed 4. 1. 1011, obrigado. Gona 075, vetor para sequenciamento, esquerda 015, limite ao QD Mike 101 de Simbra. Passar 2526, desça para nível 060, redução para 200 mais. 060 autorizado, redução para 200 mais, Para 2526, vetor para sequenciamento, esquerda 025, limite ao QDA Mike 101 de Simbra. Proa 025, colocado pelo 101, cadê? Uno 925, agora chame final, frequência 11935. 1935, uma boa. Triple Papa Romeu Lima, controle. Escuta, Romeu Lima. Mantenha o setor aguardando transferência. Vai manter o setor, Romeu Lima. Estabilizou, voo 055. Alto e claro. Gente, reporte estabilizado na final. Baixo para 2000, reportaria estabilizado na final, 925. 2231 no transfere, está na ideal de descida. Confirme para o controle. Passarei 2231 na ideal de descida. Passarei 2231, chegada Mari, desce para nível 070. 070, Mari. Bom, 055 estabilizado. Bom, 055, chame torre 118, decimal 95. 295. Olha, azul 69 no 8. Azul 69 no 8, chegada Mari, desce para nível 070, redução para 2209. 070, redução 2209. Gol 925, chame final. Gol 975, com via direita para o 050, chame final 1935, cotejo. 050, final 1935. Gol 1975. Sou Salvador, gol 1975. Salvador Lima. Passar 2526, redução para 200 nós, desça para nível 060. 7, tá, reflete aqui para o 060, confere 2526. Boa tarde, o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, boa tarde, visão contraste na final do ano zero. Afirmativo. Tem sem condições de prosseguir com o número 2 para pouso aeródromo em Salvador? Tem, vai com o número 2 para Salvador. Continua a aproximação da autorização de pouso. Papá Romeu Lima. É triplo Papá Romeu Lima, senhora, é asa rotativa. Afirmativo, triplo Papá Romeu Lima. Pés, ajuste no 0 no 1. Para 3000, 1-0 no 1, 2526. Passar 2526, agora chame final, frequência 1-1-9, decimal 35. 1-1-9, decimal 35, 2526. Autorizado, Vitor Kelly Hotel, autorizado 1.500 pés via corredores, ajuste no 0 no 1. Gol 755, controle. Gol 755, redução para 2110 nós. Desça para 4000 pés, ajuste na 015. Correção, ajuste na 011. 4000 pés, 1011, redução 210 nós. Gol 755. Gol 755, chame agora final, frequência 119, decimal 35. 119, 35, gol 755. 25, uma boa. Boa. Afirmativo, 5-5. Agilize Monobras, ali mantém, prepara-se que a guarda está livre. Aguardando imediato, transmissão na 5-5. Terra, trem baixado, travado. 925, com aproximação, e Palmarinho está livre. Na sua escuta. 055, solo 04, direita 1219, solo imediato, livrando, bem-vindo. Corrisão de colagem, imediato, transmissão na 5-5, agradece. Recurso Índio, o transponder para 0126. 2545, 2085, obrigado. Vale para o parque aqui, mas dá um ponto controlado, entre o sol e a parte 5. Gente, táxi livre na Quebec, estou com tráfego na Papá para ingresso, o Romeu Lima. O Romeu Lima. Pode despachar pela grama, se for pra adiantar. É o seguinte então, já tô autorizado. na decolagem, não se deve. Região 55 autorizado, 511. 935. 0935, passa lá. Azul 69-18, desce para nível 050, redução 200 nós. Para 5000, está 1 com 200. Portarela, Azul 11. 8, alterne 135, decimal 30. Transfere. Paredo 2231, desce a 3000 pés, ajuste 10 no 1. 3000, 611, pode te ajudar, vamos à duna. Não, aí não ajuda não, mantém ainda a chegada. É, Pátio 3. Gente, recebeu a informação, atiza em vigor, acusa de recebimento. Recebimento da informação, atiza em vigor. Frequência 12775. Escute e acuse o recebimento, pessoal. Tá, baixou e travou o voo no 075. 3155, controle 120.8, bom voo. 20855, obrigado. 5, sede contra aproximação, informaria que está livre. Bom, no 075, passa isso. Pronto, no ponto de espera. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. 3-1 da Passaredo, a sua velocidade 1-1-8-0 nós. Desce a 2000 pés, autorizada a final no 0. Ok, 180 vai reduzir 2-2-3 ou não? Descendo para 2000. Negativo. Entrando no procedimento ILS 6, a pista 1-0. E para informação, após o pouso, prossegue para a estação de autoridade. Consciente, 2526, continua em aproximação, informaria que está ali. Reporte externo, contém baixo checado. Patará 2526. Manter o ponto de espera no 02. No 075, pouso autorizado no 0510. 0 pouso pista 10, gol no 075. Liberando 5 por 5, posso te ajudar? Fala gol 925, livra a pista. Livre táxi, portão 05. Vai. Quatro, um, oito, foi tiver questionamento no 3? De 1-8, governador à esquerda, para 360, permanece o limite. Curva à esquerda, 360, permanece o limite. Salvador, boa tarde, governador à direita, chamando a ordem. Guardando 37, Lagoa 5, eu te inicio, obrigado, 4-1-1-8. 4-0-5-0. 0-5-0 na margem, governador à direita, pode voar. Mantenha a chegada. Azul 6918, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 1. 4.011. Controle o Oxenay 6321 voltando. Oxenay 6321 agora. Azul 6918, chama final 1935. 1935, 6918. Oxenay 6321, prossiga. Não está conseguindo contato com o centro Recife em nenhuma das frequências passadas, tentamos em mais outras. Estamos mantendo um desvio à direita, proa 315, cruzando agora o nível 220. Estamos a... 1-0-0. Livre táxi até antes da Taxi Juliette. 8.3 milhas afastado de Alepo. Gente, foi agora solicitado pelo centro Recife que se eu subir até o nível 320, chame na frequência 12545, alterna 12685. Gente, sobe restrito ao 320, 12545, 12685, vai tentar, muito obrigado. Ou ainda 12260. 12260, obrigado. Aproximação. Recoloca back there. Quebec Serra, Cintia, Sola, os 10, considere, frequência livre estacionar, parte 5, bem-vindos, Quebec Serra. Decolou, no Quebec Serra. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, código transponder 5145. Compatão um quilo Quebec Serra, mantenha 5 condições visuais, corredor axé, reporte passando farol da barra. Autorizaria 2500 direto morro? 2.500, ajuste na 091, autorizado direto morro. Quebec Serra, obrigado. Fica bom pouco. 1895, gol 9755, redução 1559. Governo Zulu Fox, autorizado para João Pessoa. Nível de voo 075, direto, decola da pista 17, curva esquerda, saída pelo corredor forte, restrito no mil pés. Assim que cruzar a cabeceira 28, ou a seu critério, solicite ascensão para o nível 075 ao controle em Salvador. O transponder 5145, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. São 3217, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 091-259. 259-254-95. No mil pés do corredor forte, até cruzar a cabeceira 28. E a partir daí, solicita novamente ascensão para o controle Salvador. Ok, e prossiga após via Alfa, mantendo essa Juliette, o Força Aérea 2526. A intenção minha é levar você para a cabeceira e depois a gente ingressar a aeronave até o pátio de autoridade. Delta e Alfa. 2000 Oglard, 698. Pouso 23, Ana. Que correto, deixa eu só fazer uma pequena modificação. O senhor vai decolar na frequência da torre em Salvador. Assim que decolar, a torre vai instruí-lo a chamar o controle de Salvador lá na cabeceira 28. Aí o senhor chama o controle. Alinhamento correto, POB. 3 a bordo. Autorizado a acionar. Chame a torre para o táxi. Ela está no hangar da Bata? Perfeito, transferência, boa tarde. Salvador Azul 4198 para o táxi, 126, 330, Galeão. Te aguardo, Tango, estou com o sequenciamento da 10. Ponto de espera, 1-0. Ponto de espera, chama a torre, obrigado. Passaredo, solo agora aos 15, libera de imediato, 1219, o solo, libera. Vai liberar imediato, 1219. Gente, vou verificar no sistema, no, até o momento não estou visualizando, aguarde cota, Serra Kilo Delta. Gente, Vitor Charlie, até eu chame agora a torre 118, decimal 95. Centro Recife, é o 7315, boa tarde, passando 200, subida 340. Andrei, 155, ainda permanece na escuta do controle. Desculpa, preferia. Imediato, no 7? Obrigado, 110 com 10. Vitor Charlie Hotel, intercepto rotatório inicialmente, reporte final 3 milhas 17. Charlie Hotel. Decolar. Gente, autorizado para Belo Horizonte, nível 340, via UP. 10. UP Zulu 10, bridge, UP Zulu 16, após direto. Decola da pista 17 com curva à direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponda 5031. Paulo 755, tá livrando na Eco. Pessoas a bordo? 6918, Ciente, livre por. De táxi até antes da Juliette, seu portão é 06. Ok, até antes da Juliette está na sua escuta. Muito boa tarde, aqui na meia 314, a apresentação da escolinha está no 27. Puxa, né? 6314, aguarde cota para a Petrolina. Boa. O passarelo 2231 não autorizado ingresso, posição 04, parte 3. Parte 3, 04, 2231. Ano 8, ali mantém após o tráfico companhia. E mantém a posição tradicional. Gente, Papa Romeu, Índia Tango Eco, serviço radar encerrado, 59 milhas norte-nordeste, Salvador, mantenha 50 sinais visuais, 1095, chame Aracaju, frequência 120.3. Petrolina, nível 340 autorizado, AP Zulu 20, Papatango Lima, após direto. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Flock. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5140. Imagina, conforme 340 Petrolina, AP Zulu 20, Petrolina, após direto. Decola da pista 10, curva esquerda, Momo Flock. 208 controle, 1895 a torre, 140 transponder, eu chamei a 63 e 94. Correto, chamo pronto para acionar. Vou na 755, táxi da Juliette. Confirme. Vou na 755, táxi da Juliette. Viva ingresso pro 06. 62. Autorizado o acionamento, pro táxi chame a torre. Solo azul 698, dobrou, boa tarde. Autorizado o táxi até antes da Juliette, azul 698. É Juliette, azul 699. 04, último vetor para o localizador. Ciente. Só informando, o senhor vai passar, vai ficar um tempo lá depois da cola ou vai pernoitar? Ah, tô ciente. Então, vai, considere só agora 2-0, ao livrar na Texui Lima, ok, prossiga na Lima e chame o solo em 121.9, ok, para ingresso no Grande Pátio. Agradeço também o Força 2526, frequência livre estacionada, 2526. Azul 4198, livre decolagem, 120.12. Iniciando a decolagem, 4118. Aguarde liberação da Taxi Lima, Vitor Thiago Hotel. Aguardando liberação da Taxi Lima, Vitor Thiago Hotel. Gravador, gol no 396, 360, Congonha, Cracóvia. No 396, aguarde fora. Salvador, gol 1055, autorização com fim. Vitor Thiago Hotel, livre cruzamento do Pátio 1 até o Pátio 3. Cruzamento do Pátio 1 até o Pátio 3. Azul 6918, autorizado táxi, posição 03 do Pátio 1, mantém a posição antes da Lima. Inicialmente dê passagem ao Pátio 4, que está cruzando o Pátio 1, após o livre ingresso. Sim, beleza, para manter a posição antes da Lima, dá passagem para a aeronave após o Pátio 3, azul 6918. Correto. Salvador, gol 1055. Gol 1055, prossigo. Autorização com fim. Aguarde fora. Trono no 8 azul da Colas 22, controle em 208, bom voo. 208, obrigado, bom carnaval. Igualmente. Pezulu 10, bridge a Pezulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5167. 4118, contato radar, sua para nível de voo 300, direto Leda. 300, Leda, está livre da restrição a 20 milhas? Livre. Muito obrigado. O outro vai para Congonha. Gente, então o gol 1055, eu não tenho esse voo no meu sistema. Aguarde a chegada do plano de voo. Tá bom, não se escuta, o gol 1055 que decola às 18h33, Zulu, daqui a 10 minutos. Gente, não disponho do seu plano do sistema ainda. Gol 1055. Mas por acaso você já tem autorização do gol 1755 que vai fazer o confim? Desculpa, de aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, voo na 02, voo ataque. 698, prosseguindo pro 3. Vitor Thiago Hotel, posição? Tá no ponte no Pátio 3, tá cada um. Sem pista livre, pouso autorizado. Vento 120 graus com 12 nós. Eu livre pouso, pista 10, voo na 03. Da tua informação, confirma da Matheus a mil pés e o seu estimado para pouso. Estimado para pouso 1851, mais 27 está presente, mantém 1000 até lá. Ciente, a frequência livre, foco Trot Tango Oscar. Ordenando na linha da presente Oscar. 55, confins, 360 autorizado, Apezulu 10, bridge Apezulu 16. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponda 5151. Gol 1055, autorizado 360, na saída da El, Leda, com curva direita, Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16. Controle 1208, transponda 5151, é o gol 1055. Correto, chame pronto, estacionado. Então é pronto, obrigado. Boa noite. 5487, chegada a Amanda, esse para 4 mil pés, ajuste na 091. 4 mil pés, 5487. Autoriza voadura? Da Duna, trip 5487. Duna na proa, muito obrigado. Localizado no localizador, tá 3217. Na 3217, completa aproximação, torre 118, decimal 195. 118, decimal 95, tá 3217. Tá vendo, tá? Tá próximo do táxi, tá? Ô, tráfego? Sério, quando a aproximação, informa a pista livre. 3217. 062, 330, alterna com o vídeo. Minha torre 1 no 8, decimal 95. Canal 7, canal 8, 35, nessa prova, intercepta o curso do localizador. 135, 35, 470. Zero 82, Sol agora 27, bem-vindo, direito 219, Sol de França. 219, obrigado, 9082. Alô, Salvador, boa tarde, gol 9082, ligou? 9082, táxi via Alfa, reportagem da Juliette para ingresso. Alfa, reportagem da Juliette, 9082. Dois, um no sete, check trimpos autorizado no 0, 110 com 11, informa o tráfego e os, você está mantendo a contra o vento da vez. Acabou de decolar e vai manter contra o vento da 1 no 0 a mil pés. O TAM 3217 não interfere. Cliente está em contato visual com o mesmo, tem pouso autorizado, trem embaixo travado, TAM 3217. Temos um Fox decolado agora aos 28, curva à esquerda, mantendo a perna contra o vento, tá no zero, e aguarde para cruzar o campo. Tráfego na final da 10. Gente, com curva à esquerda, confirme, mantendo a contra o vento? Isso, mantenha contra o vento, dá no zero, e aguarde para cruzar o campo. Ok, gente. Estou em Salvador, boa tarde, ou papapá, Sierra Kilo Delta. Bate 5, líder acionar, chame táxi, Kilo Delta. Para o táxi, está para ingresso, está 1 a 0. Ok, então a patrulha chega até o ponto de espera. E está pronto para ingressar? Estou pronto para ingressar. Está autorizado, ingresso no 7, ponto aliado e pronto, cabeceira. É o Leda Brin. Correto, vamos 399 no portão 8, chame pronto, puxa o back, está no metro. Portão no zero, aguarde só mais um minuto para iniciar, acho na minha 13 no 4, estou com o bang da Google que vai ingressar, portão 11, 5 mesmo livre na retaguarda, será autorizado, que aguarde só um minuto. Aproximando da Juliette, o gol 9082. Via Juliette, no través do portão 08, vai observar a viatura Follow Me e vai segui-la até o portão 11, no portão 11. Afirmativo, Juliette, 88 Follow Me, no 08 Follow Me para o 11, gol 9082. Cruzamento do campo via corredor forte, me escuta, aguarda e transferência de comunicações. Gente, corredor forte, aguardando transferência. Puxa, feedback, tratorando a aeronave através do portão 08, onde após será possibilitado a iniciar o acionamento de táxi. O acionamento 314 chama pronto para o táxi. Coordena para a equipe, da guarda, vai tratorar até o através do 08. Salvador 3217, Libra 1. Salvador 3217, Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso, da 3217. Autorizado, Delta 17, 120 graus, com 12 nós. Novembro, Zulu Fox, cruzou o campo, chame o controle agora em 120.8, via corretor forte, mantendo mil pés, aguardo a liberação do mesmo para acender. Gente, repórter, vemos o controle da presente. Controle, Salvador, novembro, Zulu Fox. Romeu, novembro, Zulu, Foxtrot, confirme? Está mantendo meu pé no corredor forte para coordenação. Sim, a gente mantém as 50 saídas visuais, autorizado 7.500 pés, via corredores. E aí, gente, pode acender para 7.500, está presente? Está autorizado, é presente 7.500. Quem comprou a de João Pessoa? Confirme a proa ideal? A proa ideal, ok. Vai seguir 2.000 pés o 35487 então, para autorizado o procedimento, né? Afirmativo, 2.000 autorizado o procedimento ILS, só que sai pistola zero, reposte estabilizado. Agora farei. 3217 para ingresso, taxi de ILS. Contato radar, a decolagem, suba na nível 340 da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge 340, CA aqui no Delta. Autorizado ingresso, portão 04, via Juliette. Juliette para o 04, do TAN 3217. Positivo, a 060. Gente, autorizado 060. É, grato. Gol no 077, Salvador. Confirmar o quê? Autorizado para o canhão. Da El Leda Bridge. Charlie Hotel, prossiga. Nacional, não pode 3, solicita o Pátio Hotel, agora vai. Poste na saída do Pátio 3, para cruzar o Pátio Principal, Vitor Charlie Hotel. Encontrar na saída do Pátio 3, para cruzar o Pátio Principal, Vitor Charlie Hotel. Na verdade, aguardar o que o Vitor Charlie Hotel, estou com a Airbus da Avianca, tratorando a aeronave, o Pátio Principal, e aguarde antes da saída do pátio 3, ok? Provavelmente a aeronave poderá ser pushbackada ingressando aí no pátio 3. Mantenha a posição aguardando para autorização para cruzar o pátio. Afirmativo, vai manter a posição na saída do pátio 3 aguardando a autorização. Vem para a estação. Ação, este repórter com tempo baixo checado. Cortaremos. 077, 7 Galeão 360 está autorizado, aerovia Pesolu 10, até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP, após ESMAP direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Pesolu 10 até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá ESMAP, após ESMAP Lúvito Lima e Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena e após conforme. Reto 077, portão 9, chame pronto, puxa back o acionamento. Verdade, tá 345, mantém, escuta, aguardando. Passarelo 2231, seguinte da informação que está, boa tarde. Boa tarde, 2231, passarelo da guarda, número 2. Se escuta. Vento 7, tem pouso autorizado, é 10, vento 110 com 11. Autorizado pouso, trip 5487. Autorização, Romeu Lima. Já aqui no Delta, está cruzando 085. Ordem de coordenação, Serra Kilo Delta. Falador, boa tarde, gol 925. A informação para a PAC, 3660 para o Brasil. Vem para o solo. Gol 925. 125 Brasília, guarda cópia, número 4. Aguarda cópia, saída prevista para Brasília, beleza? Aguarde. Aguarde que será informado posteriormente. Ok, obrigado. Serra Kilo Delta autorizado, direto bridge. São Romeu Lima, para Serra Índia, Eco Índia. Qual a radial dessa localidade? 5487, solas 38, direita, 219, solo livrar. Obrigado, boa noite a todos, boa tarde, até a próxima. Realmente, a gente agradece, minha equipe. 20 decimal 8, torre no 8 decimal 95, transponda 01 no 40. Axé, quantas pessoas a bordo? 3 a bordo. Chame agora a torre em 1-1-8-95, bom voo. Pesolu 1755, com fins, 360 autorizado, a Pesolu 10 bridge, a Pesolu 16. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, bridge. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5167. Chame o táxi. Tá, 35487, livre ingresso, parte 3, posição 05. Fala, boa tarde, boa 903. E tem um outro tráfego também. Aguarda para o ingresso. Fala, para o táxi, 63, 14, 108, agora 3 horas, condenando Salvador. OB, autonomia? Ou não...